caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa 3 em Ponto. Comigo, Adriana Pequeno e com Carlos Fernando Pardo. Carlos Fernando Pardo. Ah tá, comigo Adriana Pequeno, com voz da mãe, eu também explico. Pronto. Mas pronto, para todos os ouvintes, feliz dia dos namorados. Ok, foi na sexta, mas pronto. Pois, mas é todos os dias. Sabes que eu conheço uma história de um casal que basicamente ele chateava-se com ela e acabava o namoro com ela sempre próximo de ir os namorados. Sabes porquê? Para não dar-lhe um presente. depois pedia desculpa, que era por causa do trabalho, que era porque andava com problemas lá em casa e que não sei o quê. Até que acho que ela se fartou e não deixou voltar. Mas pronto. Enfim. E se formos a ver, há muitos países que não festejam o dia dos namorados. Pelo menos no dia de São Valentim. Eu nem sei porque é que o dia de São Valentim é dia dos namorados. Porquê? Sabes porquê? Porque é o dia dos namorados. Simplesmente sim. Porque, ao que a história conta, São Valentim era um monge. Do tempo lá do Imperador Carlos I, salvo eu. Pronto, não sei o nome do Imperador, mas também pouco importa. Pronto, mas o erro está salvo, de todas formas, se erraste, o erro está salvo. E o Imperador queria ter homens para lutarem com ele, para se fazer parte das coisas dele, e só que eles casavam com as suas amadas e depois não queriam ir para as guerras. Então o que é que o Imperador fez? Proibiu os casamentos. São Valentim, que era a favor do amor, o que é que fez? Sem o Imperador saber, casava-os em segredo. E mesmo assim eles depois acabavam por ir, que era para o Imperador não saber. O Imperador soube e no dia 14 de Fevereiro apanhou o monge e decapitou-o. Que fixe. Pronto. E a partir daí ficou o dia de São Valentim. Agora é relacionado com o dia dos namorados porque São Valentim defendia o amor. Pronto. Exatamente. Pronto. Defendia o amor e acabou por ficar sem cabeça. Perdeu a cabeça. Então, ou seja, pronto, dizem que o amor se perde a cabeça. Tá? Pois, era isso que ia dizer. Por isso é que se diz que o amor faz perder a cabeça. Já percebi. Pronto, está bem. Ai, ai. Ora bem, hoje temos aqui informações. Eu vou ser, portanto. Hoje vamos começar por aí, portanto, vamos começar pelas informações. Informações, portanto, que vão basicamente vão dar conta de algumas novidades da nossa programação que não são para amanhã nem para hoje, mas são para breve. Portanto, a partir de agora temos então o nosso momento informativo para o grupo Interweb. Informação 3 em ponto. Pois muito bem, isto é o 3 em ponto que traz hoje os seguintes destaques. Vamos começar pelo primeiro de todos, que tem a ver precisamente com a estreia no próximo sábado, para nós é uma estreia, o programa já existe, do programa Der Ad Live Lang Mix. E o programa Der Ad Live Lang Mix está relacionado nem mais nem menos com o nome do seu autor, Ad Live Lang. Ele é holandês e vai apresentar a partir da próxima semana um programa em alemão. O programa Der Ad Live Lang Mix terá 2 horas de duração e vai substituir o programa o programa Outros Caminhos. Não 3 em ponto, 3 em ponto continua aqui. O programa Outros Caminhos será então o fim do programa dos caminhos, já o foi ontem. Portanto, vai apenas então estrear-se o programa na próxima semana. É este. Pronto, o programa tem 2 horas, vai para o ar das 11 às 13, aos sábados, e será então a estreia de um programa em alemão. Ou seja, vamos ter o. Deixa cá ver, ora. Português, russo, romeno, francês, inglês. Português, russo, romeno, francês, inglês, espanhol e agora também alemão. Antenweb tem programas em 7 idiomas diferentes. E para quem ouviu o Inima Romanesca desta manhã, então tem aqui um bom exemplo de como o programa está para ficar e tem, aliás, um conteúdo de veras interessante. Vamos conferir nesta edição precisamente música de todos os tipos, não só em termos idiomáticos. O programa é diferente, é também diferente porque traz música de todos os géneros e um pouco de todo o mundo. Tem, como é lógico, a influência do seu país, a Holanda, e o país onde mais está, ou seja, a Dinamarca. Ele, apesar de tudo, fala em holandês, fala em alemão, mas é, enfim, terá mais destes 3 países: Holanda, Alemanha e Dinamarca, porque também convém que seja da Alemanha, senão não faria muito sentido o programa ser em alemão. Segundo programa que vai estrear, este sim é uma aposta forte do grupo Antena Web, Miriam Andrade. Estreia-se na Antena Web no próximo sábado, também às 21h30, dia 22. Ela vai apresentar-nos Soul Mais. O programa vai trazer um pouco de tudo, mas não pop. Ou seja, música atual, com notícias sobre os artistas que vão atuar aqui em Portugal, nos festivais de verão, por exemplo, ou outros. Mas, enfim, e não só, irá focar-se muito por aí, mas não só, não exclusivamente, e o programa terá então meia hora de duração. Será então a estreia da Miriam Andrade no grupo Antena Web. Os ouvintes vão perceber o que é que eu digo, que é uma aposta forte a partir da próxima semana, quando o programa estrear. No dia 8 de março, há um regresso ao grupo Antena Web. A estreia, o regresso então da Carla Ávila, que esteve no grupo Antena Web até junho de 2012. O programa chama-se Fala o Coração e tudo começa porque conversamos com a Carla Ávila a propósito do nosso 4º aniversário. Gentilmente a mesma fez uma edição e manifestou o seu desejo de regressar ao grupo Antena Web. Pois muito bem, tal caso parece dar-se, e então no dia 8 de março estreia-se, ou regressa, como prefiram os ouvintes, a Carla Ávila com o programa Fala Coração. Irá para o ar às 8 da noite, a cada sábado. Portanto, o programa Escolhe Sua Escolha Eu passará a ter apenas 1 hora de duração e não 1h30, como terá até à próxima semana. E são estas as novidades para o nosso para estes dias aqui no Grupo Antena Web. Outras novidades estão pendentes, poderão a qualquer momento ser dadas aqui a conhecer, caso se confirmem. Para já, fico com estas 3, mas advirto desde já de que está em curso, ainda que sem certezas, como é lógico, a entrada de 3 novas vozes e a estreia de 3 novos programas para o Grupo Antena Web. Esperemos que assim aconteça, porque queremos é continuar a crescer e trazer até o nosso auditório mais diversidade. De referição ainda que o programa Música Livre não vai estrear, não estreou nesta segunda-feira, tal como também não estreou no D3, porque, devido aos problemas que já foram conhecendo, mas sim no dia 17, ou seja, amanhã. O programa era para ter estreado no dia 3, no dia 2 chegamos a anunciar isso, foi na altura em que depois ficamos sem, enfim, fiquei aqui sem sistema. Então estreia no dia 17, amanhã, portanto. E é assim o nosso antena, aliás, o nosso informação 3 em ponto. E estamos de volta. Estamos. Com o cãozinho também aí a ladrar. É verdade, estou muito curioso para o que é que se passa por aqui, mas para já fica aqui estas informações. Então, dá-nos lá algumas informações sobre. Eu vou adiantar por um bocadinho, mas tu poderás dar daqui aos nossos ouvintes algumas informações sobre as 2 primeiras músicas que vamos escutar. Força! Hoje a lista, como não podia deixar de ser, é de baladas. Portanto, baladas, amor, está tudo junto. Portanto, vamos começar com o Faith Hill, com Cry. A cantora, que se chama Audrey Faith Perry, nasceu em Jackson, Mississippi, e foi adotada com 1 semana de vida, e cresceu na cidade de Star, casada com o também cantor Country, Tim McCall, de quem tem três filhos. Pronto, biografia não tenho mais nada. Depois começou a cantar na igreja da cidade e foi para Nashville com 19 anos começar uma carreira de cantora country. Trabalhou no escritório do cantor e compositor Gary Morris, em Nashville, que a ouviu junto à rádio e pediu que ela gravasse uma demo. E aí foi descoberta por o executivo da Warner Bros. Ao cantar num café da cidade. Gary tornou-se mais tarde o seu co-produtor. Esta música pertence ao álbum Cry, de 2002. E agora uma informação do ano passado, que ela, em abril de 2013, o Faith Hill anuncia que não será mais a cantora da abertura do Sunday Night Football do canal NBC após o ser já há 6 anos. O Faith Hill foi também a responsável pelo tema da abertura dos jogos do Sunday Night Football. Talvez o principal jogo de cada semana da temporada regular da NFL. Ou seja, já na semana passada tínhamos visto que o Tim McCall também fazia parte da Liga Americana de Futebol. Portanto, a mulher também faz. Pelo visto, então cantou. Pronto. Tem tudo a ver. Cantou e encantou, mas também já se desencantou. Exato. Pronto. É a vida. A segunda música é dos Whitesnake com Is This Love. É uma banda de hard rock. Essa música, sabe por curiosidade, essa música já não passou aqui? Não faço a mínima ideia. Se passou, olha, vai passar outra vez. Pois. Já agora vou aqui conferir aqui com os ouvintes. Mas pode ir dizendo que eu vou aqui ao nosso. Os Whitesnake é uma banda de hard rock britânica formada em 77. Eu nunca pensei que fosse tão velhinha. O cantor é o David Coverdale, que já fez parte das bandas Denver Mule e Skyliners entre 67 e 68. Ele ficou conhecido por substituir o vocalista Ian Gillan na banda Deep Purple em meados dos anos 70. Após o fim do Deep Purple em 76, ele lançou o seu projeto solo, David Coverdale Whitesnake. Em 77 saiu o segundo álbum a solo, North Winds, e depois no mesmo ano, em 77, fundou somente os Whitesnake. Esta música, que é uma balada, pertence ao álbum Whitesnake de 87. Este grupo teve muita gente incluída, muitos deles dos antigos Deep Purple, e acho que até hoje, ao menos a voz continua a mesma. É o David Coverdale na mesma, como vocalista. Os outros foram saindo, outros entrando. Pronto, tem muita gente. E daqui não tenho mais nada. Certíssimo. Então, e confirma-se, esta música já passou? Não, Here I Go Again. Ah, pronto, o grupo passou, a música é outra. Sim, não, é que eu estava em crer, sabes, porque não sei se lembras de uma música que nós tivemos que substituir à última da hora. Ah, era esta, não era? Ah, pois que não era, foi, que não era pop. Exato. Eu mesmo parecia que na altura até te falei: olha, mas esta música não é pop, não sei o quê e tal, e pusemos outra música. Uhum. Bem, parecia que não estava assim tão errado quanto ao facto desta música já quase bater na trave. Passou. Não entrou. Pronto, é isso. Está bem. Então, não passou antes, vai passar agora. Exatamente. Então, para ouvir, para já, a música da Faith Hill, que se chama Cry. Não quero. E depois os Whitesnake com Is This Love? Vamos à música então? Ok, vamos lá. Vamos lá. Já. Até já. Just a little for me. Estamos regressados para mais uma parte do nosso estimado e amoroso romântico 3 em ponto. Din, din, din, din. Din, din. Ah, isso não é agora. Ai, ai. Mas é engraçado, eu já ouvi aquela música em algum lado. Din, din, din, din. Ah, era da Bloomberg. Aquilo passava na Bloomberg também. Claro, aquilo não é da Bloomberg. Conseguiram passar na Bloomberg. E nos Neurosport, o que é que era? Nós estamos aqui. Hã? As minhas músicas, sim senhora. Oh! E não era também uma música da Intel? Da Intel? Intel também. Sim, dos computadores. Não havia assim um som também. O tim-tim-tim-tim. De repente, uma coisa assim. Havia não assim sei. Uma música qualquer. Pronto, também não interessa para aqui. Pois não, não faço a mínima. Eu tenho um Intel, mas não faz din, din, din, din. O meu também não. O meu mas é havia... mais um turbão. Mas havia mais, mas havia um Messenger que fazia din, din, din. É. É? Saudades do Messenger. Saudades que, eu nunca utilizei, mas há tantas saudades que eu tenho do Messenger. As horas à seca que eu passei, espero que o meu irmão acabasse de sair do Messenger para poder o computador, é? Olha, foi gol, não sei de quem. Outra vista é, está sempre a jogar ao domingo. É, tenho saudades do Messenger mesmo. Eu só comecei a usar mais o Skype desde que o Messenger acabou. Porque eu antes eu não gostava do Skype. Até mesmo assim, ligações de voz, eu preferia sempre o Messenger. Mas pronto, depois comecei a usar o Skype com as professoras. Mas o Messenger existe, não é mesmo? O Messenger existe. A diferença agora é que já não tenho o apoio da Microsoft. Mas aquilo que pouca gente sabe é que o Messenger em si existe. Tu no Yahoo tens o Messenger. A sério? Sim. Como houve uma altura que andava aí o Sapo Messenger, que não era mais do que o Messenger versão Sapo, então o Yahoo também tem. Mas... Agora, o que acontece é... pois, porque tens que ter conta no... Era como quem tinha conta no... Não, depois aquilo até dava para adicionar. Por isso é que o Messenger de Microsoft ganhou muito. Porque permitia adicionar contas de outros serviços também. né? Portanto, e então foi interessante para. Foi interessante. Eles decidiram comprar um Skype, não é? E depois apostaram no Skype. Uhum. Pronto. Que não sei, já não sei, mas acho que pronto, fez até fez uma boa utilização, dá para ligar ao Facebook e mais não sei o quê. Dá para, se tiveres lá no Facebook, os contactos do Skype, do Facebook no Skype, dá para fazer videochamadas, dá para fazer chamadas e tudo mais. Portanto, por acaso nunca ninguém me ligou de um Facebook aqui para o Skype, mas nem para outro Facebook, mas dá para fazer isso. Portanto, não sei como, mas dá. Quer dizer, pronto, não foi mal todo, mas realmente o Messenger era aquele ícone, não é? E não sei se tu ainda apanhaste. Já agora, será que tu apanhaste? Deves ter apanhado à altura do Net Meeting? Lembras-te disso? Ou não utilizavas computador? Não utilizava. É porque tu aí já tinhas. Ora. Vá, agora não é. Não é chamar-te velha, não é isso. Mas quando a Net chegou a Portugal já tinhas 13 anos. Pois. Portanto, já tinhas. A Net chegou a Portugal em 91. Portanto, o Net Meeting começou a ser comercializado para aí em 94. Sabes 93. Que eu comecei. Aí... Vamos cá ver. Eu, as minhas primeiras conversações via net foi no chat, no antigo chat da AOL, da página AOL. Era aí que eu tinha as minhas conversações. E não tinha Messenger, não tinha nada. Tinha a conta AOL, era aí as conversações e era pesquisar no Google e pouco mais. Depois eu comecei a descobrir a página SAP. Depois comecei a ir ao Yahoo Jogos, onde eu fazia torneios de dominó. Interessante. Não, a sério. Fazia parte de comunidades de dominó brasileiras, fazia parte desses grupos onde fazíamos nas salas de dominó, tínhamos uma sala privada para aquele campeonato daquele grupo onde nós entrávamos e depois fazíamos várias salas com três pessoas sempre, que era os dois jogadores mais o júri que estava a tomar conta, ou então quatro jogadores e o júri. E fazíamos campeonatos assim, com semifinais, finais, e pronto. Só os campeonatos mais importantes, havia aqueles especiais, é que tinham prémios, os outros uhum. não. Eu aí cheguei ao patamar de ser, de conseguir fazer eu própria os meus próprios campeonatos, dentro do grupo, mas também foi por pouco tempo. Porque fazia parte de vários grupos e depois eles também começaram a acabar e eu também acabei por perder as passwords e também as salas começaram a acabar e pronto. E depois, só muito mais tarde, é que eu comecei a ter Messenger, devido também a isso, porque depois nós comunicamos por aí as senhas de entrada para essas salas, para podermos nos registar nos campeonatos. Então era por Messenger, então pronto. Só aí é que comecei a ter conta no Hotmail e Messenger. Depois, quando voltei a estudar, portanto, a acabar o secundário, é que tive a segunda conta ao Hotmail e abri a minha primeira no Gmail. Portanto, houve aí um interregno de anos. Um bocadinho perdida. Mas sabes que é muito curioso, porque eu lembro-me de nós aqui tínhamos o Terra, acho que era o Terra, não sei se era o Terra. Terra era, sei que há um Terra no Brasil, terra.com.br, mas acho que também tínhamos aqui um Terra. Não sei. Sei que tínhamos aqui o Portugal Mail, que dava contas com um espaço mirabolante de 2048 megas. Que era uma coisa que basicamente, bem, já existe, agora já não. 2 GB já muito pouco, na altura, portanto há 10 anos era uma coisa. E então aqui em Portugal, né? 2,48 era o Portugal Mail Gold, era o máximo que eles ofereciam, mesmo para quem pagasse era o que eles ofereciam, 2048 megas. Mas houve uma promoção qualquer, eu aderi sem querer na altura da promoção, todas as pessoas que criassem a sua conta no Portugal Mail tinham uma conta Gold. Pronto. Epá, antes era ah, e depois o principal, havia vários outros, que não sei se não existe, mas não devem existir outros vários buscadores tipo a IOU, o SAP também podes pesquisar no SAP, tipo Google, mas é o SAP, e também tens o, e acho que ainda existe o Yahoo. Sim. Aliás, sim, o IOU. Sim, acho que não existe. Portanto, é daquelas coisas que... Pronto, e o Messenger? Eu lembro-me do meu irmão quando comunicava com as pessoas em 96, ou seja, ainda era pelo Net Meeting. Que era um programa bem mais antigo. Acho que ainda vem com... Agora já não sei, já não deve vir. Mas quem comprou o Windows XP ainda vinha com o NetMeeting. Com o Messenger e com o NetMeeting. Engraçado. Eu tenho o Windows XP e NetMeeting nem vê-lo. Deixa cá ver. O que eu tenho... Só bem há pouco tempo. É que eu tenho conta no Facebook, por exemplo. Mas está aqui. Se tu fores à parte dos programas, tem NetMeeting. Mas tem que ser programa, ou seja, a mesma pasta dos programas, dentro do sistema, pasta de programas. E tens aí... Que giro, mas isto não... Supostamente sou muito verde em computadores, realmente. Eu é mais, tipo, o Gmail, tenho o Google normal, nem o Google Chrome eu quero. É o Gmail, o Hotmail e pronto. Eu Facebook tenho há pouco tempo, há 2, 3 anos tenho Facebook, portanto, nem tenho Twitter, nem nada. WB32, não sei o que isto é, WB32, porque não estou aqui a ver nenhum executável, porque estou a ver dois executáveis, mas não sei. Pronto, mas tem aqui, pelo menos o NetMeet, está aqui, Leia-me do Microsoft, não sei o quê. Ah, pois, não está aqui, está. Índice. Tem aqui tudo. Informações gerais, vídeo. Mas aonde nos... Dentro da pasta de sistema tens uma coisa que diz, uma pasta que diz programas. Sim. E tens aí, depois dentro da pasta de programas, tens uma pasta que diz NetMeeting. Eu já procuro internet, não, Messenger. Ah, depois está por ordem alfabética hoje. Minha nossa, Movie Maker, não. E acho que ah, pois tem. Pois. Pô, agora é que eu vi. Mas agora é assim, não está instalável, ele é uma opção. Mas exato. Porque o que já vinha instalado era o Windows Messenger. Mas como cá está, Hotmail da Microsoft, Messenger da Microsoft, Windows da Microsoft, é a combinação perfeita para o Messenger ser um sucesso, não é? Portanto, mas é, tens aí um fecheiro chamado netmeet.htm que tem aí informação toda, áudio, vídeo e dados. Portanto, é bem. E tem aqui as alusões todas, 95, 98, que pinta. Eu vou para o Windows 3.0, que é o Windows anterior ao Windows 95. Acho que vou para o Windows 3.0 aqui na minha máquina. Só tenho que arranjar 8 disquetes para instalar aquilo, mas nada. Olha, isto não tem muito a ver com humor, não. Pois não. Bem, vamos lá, então. Continuar o nosso programa, porque isto não tem nada a ver com humor. Também, quer dizer, vamos por aqui também a falarmos de amor mesmo. Há muitos tipos de amor, mas este amor, bem, todos sabem. Claro, sim. Quem não sabe que descubra, porque... Exato, há sempre uma primeira vez. Exatamente. E sempre há livros para ler, não é? Exatamente. Que ensinam tudo. Ora, nem mais. Bem, vamos lá então com mais duas musiquinhas e vamos começar com Through the Rain, a música da Mariah Carey. E as informações que eu tenho é que a família da Mariah é uma família multirracial. Eles eram constantemente ameaçados por vizinhos preconceituosos, o que fez com que a família se mudasse de bairro constantemente. Isso levou a que os pais da cantora se divorciassem quando ela tinha apenas 3 anos. Depois da separação, a Carey passou a ter pouco contato com o seu pai e a sua mãe começou a trabalhar em vários empregos para poder sustentar ela e os seus irmãos. Ao ficar muito tempo em casa sozinha, Mariah Carey escutava música para passar tempo e sempre imitava as notas altas que ouvia da sua mãe, porque a mãe era cantora também. A Mariah começou a cantar aos 3 anos e a se apresentar publicamente aos 4, ou seja, muito cedinho, impressionando a todos com a sua precoce habilidade vocal. Aos 5 anos, ela já corrigia a mãe quando esta cantava notas erradas durante os seus ensaios, o que é de louvar, aos 5 anos de idade, para corrigir a mãe. Esta música foi lançada em 2002 para promover o seu álbum de estúdio Charm Bracelet. Foi uma música escrita pela Mariah ao lado de Lionel Cole. A música foi inspirada pelas lutas que Mariah Carey tinha passado tinha passado para esse ano, exatamente. Foi coproduzida por Jam e Lewis. E não tenho mais nada a saber. Peraí, quem é que foi coproduzida? A música ou a Mariah Carey? Não, a música foi coproduzida por Jam e Lewis. Estou malzinho. Sei, mas estamos a falar de amor e... Exato. A última música desta parte é do John Secada com Angel. O cantor, que se chama Juan Francisco Secada Martínez, é um cantor e compositor cubano radicado nos Estados Unidos. Quando tinha 9 anos, a família pediu para deixar Cuba legalmente, atenção. Quando saiu em 71, a família deixou o país rumo a Miami. Lá abriram um café e depois foi na época do ginásio que o seu talento para a música começou a aparecer. Interessante. É bem. John foi levado para a Universidade de Miami, onde começou a fazer as vozes para apresentações de jazz, que tem tudo a ver com as músicas que ele canta. Tudo. Nessa época, Emílio Stefanik já conhecia o trabalho do John Secada e convidou-o para ser backing vocal da sua mulher, da Gloria Estefan. Esta música pertence ao álbum John Sacada de 92 e não tenho nada a dizer sobre este tipo. Pronto, então o que eu tenho a dizer é que vamos escutar a música, não é? Exato. Então vamos lá escutar a música. Vamos ouvir Mariah Carey com Through the Rain e Angel de John Sacada. Vamos à música então. Vamos lá. E já voltamos. Até já. Até já. Até já. I can stand up once again on my own. want to know. And baby, I try to forget you, but the light of your eyes still shines. You shine like an angel, a spirit that won't let me go. De volta ao vento, apresentador de musiquinhas, a Angela, a do João Sacana e a Mariah Carey com... Exatamente, com a chuva verdadeira. Pega lá mesmo, mas pronto. Também, right, Through the Rain. Pronto, é um tudo diferente, que é THRUE. Isso é que é verdadeiro. Sim, é chuva mentirosa. E voltamos para a nossa última parte. É verdade. Ao menos é verdade. Do programa de hoje, não é? Porque não é a última parte da lista de hoje. Ah, exatamente. Depois. A lista continua para a semana. Para quem porventura achava que uma é pouco, nós temos duas. Exatamente. Para continuar, pois para entrarmos em beleza no carnaval, não é? Ah, não. Pois bem, então vamos lá à última sequência musical, que neste caso tem mais duas melodias. Conta-nos coisinhas. Sim, temos, mas antes das duas musiquinhas, vamos já nos despedirmos, fazer assim as coisas diferentes, um bocadinho diferente, em vez de despedirmos depois, despedimos-nos antes. Está bem. E forma de despedida, volto a pedir para que nos deem o vosso feedback sobre o programa, sobre as músicas, sobre nós próprios, para o nosso mail, que nunca é dito, 3em.@radioantenaweb.info, para a página Facebook. Também podem escrever para o mail geral do grupo. Também, sim. Não há problema nenhum. Podem aderir ao nosso grupo. Podem. Vão ao Facebook e escrevam Grupo Antenueve. Exato. E vão encontrar um grupo que neste momento tem 3.339 membros. Hein? E já agora convidem os vossos amigos. Exatamente, que é para a gente termos mais e muitos, estás a ver? Assim, mais fixe. Exato. E ponham lá os vossos gostos de música que gostariam de ouvir nos vários programas, não só no 3 em Ponto, mas 3 em Ponto no Espetacular e nos outros programas que nós temos na nossa grelha. Exatamente. Vão também ver os nossos espetáculos, ou melhor, os nossos espetáculos não, as datas dos espetáculos. Pois, também é verdade. Porque nós, exatamente, nós aliás temos espetáculos, pronto, nós de vez em quando temos espetáculos, isto é, de vez em quando, por exemplo, eu hoje vou atuar aqui no meu quarto, por exemplo, quem quiser pode vir aqui que eu vou hoje, aliás, olha, estás a ouvir? Isto é um avião que vem aterrar cheio de fãs, precisando para assistir ao meu concerto hoje aqui no meu quarto. Espera aí, hoje... só falta uma coisa, falta os gritos. Não, daqui de baixo não se ouve, ainda estão no avião. Okay. Ainda estão no avião, eles vão a gritar e tal, elas sobretudo, como lógico. Eles que venham a gritar, de estilo. Faz-me um filho, ficam lá fora. Esses ficam lá fora. Mas os que. Pois. Mas os que. Os que sabiam acompanhar as, não é? Pois. Claro que eu vou ter que deixar algum pessoal na varanda, porque tanta gente não vai caber toda aqui no quarto. Mas sempre dá para. Pronto, se dá para. Pronto, para atuar, não é? Vou atuar aqui para várias. Sei lá. Ora, deixa-me cá ver. Segundo as contas que eu tenho aqui, são cerca de 5 mil. Eita, isso é muito avião. Não. 5 mil, moscas, formigas. Pronto, ok. Quantas gente, é mais por aí, pronto. E há alguns ratos que é claro que vai gritar. O Lorde dá cabo disso tudo. É o segurança. Não é Lorde. Não é Lorde, é Lost. Ou isso. Mas é engraçado que eu tive um cão chamado Lorde. É, estás a ver? É o segurança. Mas esse não cantava. Já ouviste falar aí na Lorde, não? Pronto, vai dar tudo. Agora anda aí uma que é a Lorde. Ah, canta sim, sim. Royal. Ele não cantava, não. Ladrava, mas não cantava. Ela canta, mas não ladra. Pronto. Ninguém é perfeito. Quer dizer, se calhar ladra, a gente nunca a ouviu. Exato. Nunca se sabe. Ai, ai. Bem, vamos. Então, pronto. Nós despedimos-nos até para a semana. Se não houver nada em contrário que nos impeça de estarmos aqui, fazer mais um 3 em ponto e pronto. Espero que tenham gostado deste programa. Para a semana há mais, não igual a este, mas com baladas na mesma. E bem, todos os programas são todos diferentes, mesmo que o tema seja o mesmo, mas os programas nunca são iguais. Sim, nunca repetimos aqui nenhum programa, não, isso é verdade. Não. E para a minha parte, mesmo que a sequência musical fosse a mesma, o programa seria sempre diferente. Pronto, também da minha parte muito espécie-me e vou deixar a Dona Adriana deixar as informações. Então vamos começar esta parte com os Poison, com Every Rose As It Storm. Esta é uma banda americana de glam metal. Para quem não sabe o que é glam metal, portanto, faz parte do hard rock, mas é designado para aquelas bandas que usam muita maquilhagem, roupas com muitos pampanantes, muitos brilhantes, muitas coisas assim como os Poison usavam. está explicado mais ou menos o que é glam metal. Então, esta banda alcançou grande sucesso na segunda metade dos anos 80 e primeira metade dos anos 90. No ano 2000, com a formação original de volta, a banda encontrou nova popularidade após a bem-sucedida turnê de retorno em 99. A banda, portanto, fez turnê quase todos os anos da década de 2000 em estádios e arenas superlotados. Portanto, estás a ver, todos os anos de 2000, imagina os concertos que eles fizeram. Os membros da banda já lançaram vários álbuns a solo e também deles participaram em bem-sucedidos reality shows de TV. Após 25 anos, a banda continua a gravar e a fazer turnês. Foi formada em 83 e era constituída pelo vocalista principal Brett Michaels e o guitarrista Matt Smith, o baixista Bobby Dole e o baterista Ricky Rocket. O Michaels e o Rocket juntaram-se primeiro para formar uma banda chamada The Spectres na Pensilvânia, e depois recrutaram o Matt Smith e o Bobby Dole, formando então uma banda chamada Paris. Depois tocaram na maior parte covers de canções de rock nos bares da Pensilvânia. Eles mudaram o nome, mudaram-se para Los Angeles em 84 e mudaram o nome para Poison. Esta música pertence ao segundo álbum, chamado Open Up and Say Ah! E foi lançado em 88. Acho que não tenho mais nada. Não. Ok. Acabou. Depois ainda acabou. Faz muito calor. Já nos despedimos, não é? Sim. E falta só mais uma música. Espera aí. Falta a Shakira com Inevitável. Inevitável. É isso. Ela, de seu nome Shakira Isabel Mebarak Ripoll, agora deve ser Piqué a seguir, penso. Não sei se ela tem nome de marido, mas que é colombiana. Esta música foi escrita por ela e por L.F. Ochoa. Foi lançada como single em 98 do álbum Donde Estão Los Ladrones. O álbum foi inspirado após um incidente que aconteceu no aeroporto com a cantora, onde uma mala cheia de letras escritas foi roubada. Interessante. Ui. Pois. Que cena. Ela devia ter isso guardado noutra parte também, não é? Digo eu. Quer dizer, aquelas letras que foram roubadas, quem as roubou e se viu que eram letras de música, pode ter vendido alguém ou qualquer coisa aproveitado para fazer dali um repertório, né? Porque na altura, em 98, é assim, o que pode ter acontecido, não é? O que pode ter acontecido é ela devia ter, levando a mala, ela devia ter uma cópia das letras. Pois. Não acredito que a Shakira não tenha tido uma cópia das letras. Pois, também não. Portanto, também, se calhar por que também não houve tanto alvoroço, sei lá, não sei. Não faço ideia. E pronto. Certíssimo. Está bem. Ela agora acho que é jurada ou foi jurada do Voice. Ou é ou foi? Foi. Foi. Exato. Foi porque ela agora está aí. Ela agora está mais dedicada ao novo disco. No, já não é. É. Já foi. Exato. Ao disco e ao filho. E há agora a grande polémica com a música que ela lançou com a Rihanna, por causa do vídeo que dizem que tem um forte caráter lésbico. Eu não estou farta de ver o vídeo, não vejo onde. Então, para isso, mais lésbico então era os vídeos da estátua. Mas esses são. Não, mas esses são assumidamente. A questão é que esses são assumidamente. Ah, mas este vídeo não tem nenhum. O único, elas têm contato físico, ok, mas não há beijos, não há nada. Quer dizer. Acho que será mais fixe quando elas estão as duas na cama, não é? Pois, é. Acho que é a parte do vídeo em que elas estão as duas na cama, mas fora isso não há. É essa a polémica, quer dizer. Elas também não estão a fazer nada. Se calhar aquilo até foi tudo montagem, se calhar aquilo até foi uma simular que dava o braço a depois a outra só viu as filmagens e fez a simulação também. Depois eles, lá no Photoshop, ou lá no Miguel Cajá, peraí, deixa-me cá desviar aqui um bocadinho o braço, porque estava aqui um bocadinho o braço a enfiar-se no pescoço, não dava, tem que se chamar um bocadinho para aqui, ok, está bom assim. Tá, assim parece mesmo um abraço verdadeiro. Não vejo assim nada que o vídeo tenha. Mas pronto, está bem. Estou a imaginar a Shakira na cama corriana. Oh. Sim, sim. Nem tão polémico foi a prestação ao vivo da Madonna com a Cristina Aguilera e a Britney Spears. Aí não houve tanta polémica. Quer dizer, aí não foi a 3. Pois, mas não houve tanta polémica. Porque da Madonna e da. Não, é assim, mas eu consigo perceber. Porque, eu explico porquê. Apesar de tudo, a Rihanna está fora de circuito, que é Nova York, coisas do género. A Rihanna canta, não faz filmes. Se calhar assim tem algum filme, não é o hábito dela, não é? A Christina Aguilera, uma cantora norte-americana de raiz, pop. E a Britney Spears, bem, já que não vale pela música que robotiza, porque ela já nem canta, pelo menos que valha por alguma coisa, não é? E a Madonna, já sabemos, a Madonna, só com as músicas dela também já não vai lá. Portanto, há que. Ela sempre foi um bocado excêntrica, não é? Já com o super erótico. Não é super erótica, o erótica e não sei o quê. Exato. Ok, pronto. E gosto de ser virgem, coisas do género. Like a virgin. Tudo bem. Epá, pronto. Dessa já se esperava. Shakira, colombiana, não tem nada a ver com a América. Com a América do Norte, nada. Não é? Aliás, a Shakira perdeu muitos fãs quando começou a cantar em inglês, porque a Shakira nem sei se ganhou, não sei, nem sei sequer se perdeu mais do que aqueles que ganhou, porque a Shakira era um ícone, uma referência completamente, pá, no mundo da música latina. Exato. Era. E entretanto, pois, perdeu-se, não é? Ela por exemplo, como disse numa entrevista, ela pediu permissão ao Piqué para fazer o vídeo. Se ele não desse autorização, ela não fazia. Ele deu e ela pronto. Portanto, aí já se vê que ela estava também com algum receio de fazer o vídeo. Sim. Ou seja, ela viu, ela sabia que aquilo era da polémica. Exato. Pronto, mas... Não é pela mas música, assim, mais pelo próprio mais contexto pelo vídeo. Do vídeo. Mas porque a música em si nem é assim nada de novo, quer dizer. Está uma coisa gira e tal, mas que eu até te digo, já vi a Rihanna fazer duetos melhores. Mas pronto, vá, tudo bem. A Shakira, pronto. Tem aí os vídeos da Britney Spears e de quem é que foi mais. Ah, e da Miley Cyrus, que só passam na França a partir das 10 da noite. Sabeste dessa? Não. Os vídeos da Miley Cyrus e acho que é da Britney Spears só passam nas televisões francesas, ou seja, nos canais de televisão franceses, o resto eles não podem controlar, a partir das 10 da noite. Portanto, antes das 9 da noite aqui em Portugal, a MCM, quer dizer, depende dos vídeos, claro, depende das músicas, claro, mas há vídeos, há músicas que só passam depois das 9 da noite daqui, na MCM. Então, a Miley Cyrus... Ah, não! Miley Cyrus e Lady Gaga, é isso. Ah, já estava a ver Britney Spears. Ela agora não tem tido vídeos assim tão... Não, agora não. Ainda se fosse Britney Spears com Rihanna, aquele S&M... Ah, S&M, sim. Pronto, já compreendia. Essa foi outra. Mas esse sim, é um bocadinho... Acho que esse é até um bocadinho mais extravagante que este com a Shakira. Pois, é que eu não entendo porque é que... Não, sabes porquê? Porque assusta um bocadinho ver que a Shakira... Para onde é que a Shakira está a ir, não é? Shakira... Ela fez aquele álbum a cantar o... A cantar várias músicas. Sim, ok, fizeram o seu impacto e tal. Mas ela depois continuou a cantar em inglês. Foi uma chatice. Enfim. É assim a vida. Eles até tinham dito que ela... estava grávida de novo, mas... Não parece. Pois não sei. E pronto. É assim. Chegamos ao final. Vamos então ouvir os Poison com Every Rose as It Storm. E Shakira com Inevitable. Pronto, é assim. Até para a semana, ouvintes. E até para a semana. Nós voltamos. Sim. Bye. Bye. Silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. She said, love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever been like this? And I know that you would be here right now if I could let you know somehow. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts you, the wound heals, but the scar, that scar remains. night of fire, knowing what to say. Instead of making love, we both made our separate ways. And now I hate found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife, I guess. Every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. No sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque. Jamás uso reloj para ser más franca. Nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque creo que lo mismo. Es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado. Por uno mismo, ya sabrás la situación. Aquí todo está feo, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver. Te conozco. Thank you.